Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos, acabámos de entrar na Floresta Encantada, um lugar cheio de criaturas mágicas e druidas com amuletos mágicos e esta semana a convocarem temas da canção francesa, da pop psicadélica dos anos 60 e também da década de 1970. E começámos o programa de hoje com a lusodescendente Catherine Ribeiro, juntamente com a banda Alpe, com a faixa Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque. Catherine Ribeiro, uma voz que nos últimos anos se tem tornado uma figura de culto. Esta faixa que acabámos de escutar surge no disco de 1972, P, dos Alpe. Os Alpes que nasceram em 1968, pela força de Catherine Ribeiro e por Patrice Mollet, o compositor e multi-instrumentista principal dos Alpes. E como curiosidade, referir que tanto Catherine Ribeiro e Patrice Mollet participaram num filme de Jean-Luc Godard, foi aliás aí que se conheceram, no filme de 1963, Les Carabinières, de Jean-Luc Godard, e a partir desse momento em que Catherine Ribeiro conheceu o compositor Patrice Mollet, os Alpes foram então criados, passaram alguns músicos pela banda, que terminou depois em 1981, o primeiro disco é de 1969. Mas vamos continuar. Em 1972, no álbum P, de Catherine Ribeiro e Alpe, com um tema um pouco mais longo, aliás a faixa que dá título a este registro, P, Catherine Ribeiro e os Alp em 1972.

brute m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. A Floresta Encantada, e no programa desta semana estamos por França, primeiro com Alpe e Catherine Ribeiro, com a faixa P, que dá título também ao disco de 1972, um tema longo, cerca de 15 minutos, deste tema que se tornou peça central desse trabalho de 1972, que é hoje também uma peça de culto. Entretanto, passamos para Brigitte Bardot, figura icónica da cultura pop francesa, para além de ser atriz, também enverdou por uma carreira como cantora. E estivemos em 1968, num disco com o nome dela, Brigitte Bardot Show, e escutámos Contact. Vamos continuar com outra cantora e atriz. Esta é natural do Reino Unido, é inglesa, chama-se Gillian Hills, mas o seu percurso acontece especialmente em França, onde teve uma carreira no cinema e também na música. Esta faixa que vamos ouvir é precisamente uma música francesa e que surge no disco de 1963, En dansant le twist, verdadeira pop yeah francesa a passar aqui pela Floresta Encantada, mas já aqui com uns salpicos de psicadelismo. Vamos então escutar Gillian Hills com a faixa Tu-Tu-Tu-Tu-Tu a passar agora na Floresta Encantada, um tema de 1963. De. Voilà, c'est comme ça depuis 10 heures ce matin. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je sens la colère qui me fait trembler les mains. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je perds mon sang-froid en écoutant cet air-là. De. J'ai téléphoné du petit café en l'entendra. Floresta Encantada esta semana com psicadelismo francês e que tem grande parte da sua base na pop iê-iê de inícios dos anos 60 e é por isso mesmo também que o psicadelismo que chegava do país gaulês era um pouco diferente do psicadelismo que chegava, por exemplo, de Inglaterra ou mesmo dos Estados Unidos da América. Primeiro estivemos com a britânica Gillian Hills, que, como disse, desenvolveu grande parte da sua carreira como atriz e como cantora precisamente em França. Estivemos com o tema de 1963, e entretanto, Les Cinq Gentlemen, uma banda que teve algum sucesso em França em meados dos anos 60, especialmente com esta música, que é um tema de 1966, tornou-se no grande sucesso dos Les Cinq Gentlemen, Dinu Dylan, e como o nome indica, é também uma homenagem a Bob Dylan. Eles que lançaram dois discos em Itália e também em Inglaterra, com o nome Darwin's Theory. No entanto, em França, e após 5 EPs, o grupo separou-se em 1968. Vamos seguir com outro nome associado ao psicadelismo francês. São os Les Charlots, também conhecidos em Inglaterra, por exemplo, como The Crazy Boys. Este grupo francês que lançou alguns singles, também passou pelo cinema, com algum sucesso no cinema durante os anos 70. No entanto, vamos escutar aqui uma música de 1967, Tous les hippies avant des clochettes. Os Les Charlots, a rodar agora na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada esta semana a viajar pelo psicadelismo francês das décadas de 1960 e também de 1970. Primeiro com Les Charlots, escutámos o tema Si tous les hippies avant des clochettes, uma música de 1967 para os Les Charlots. Entretanto, estivemos com Pierre Henry, um pioneiro da música eletroacústica, compositor francês, nasceu em 1927, deixou-nos em 2017, tem uma série de discos fundamentais e experimentais. Estivemos em 1967 no álbum experimental Messe pour le temps présent, onde está esta faixa, Psyché Rock, uma música que inspirou uma série de televisão, e se estão a reconhecer a música, é daí mesmo que vem, da série Futurama, um tema que foi repescado por Matt Groening precisamente para a abertura de Futurama, mas com outra roupagem. Pierre Henry, então, nestes últimos minutos, com um tema fulcral para percebermos também o desenvolvimento da música psicadélica francesa neste período e que se prolonga, na verdade, até hoje, com uma série de nomes que, entretanto, continuaram a desenvolver este género de som, do Zer a Melody's Echo Chamber, por exemplo, entre outras bandas. Vamos seguir com outro nome que, na verdade, é um ícone também da cultura pop francesa, Zouzou, Daniel Ciarlet. Zouzou, que entrou numa série de filmes, incluindo o filme Love in the Afternoon, de Eric Rohmer, e aí, assim, teve grande impacto cultural. Ela que, em termos pessoais, por exemplo, foi companheira de Brian Jones, dos Rolling Stones, mas deixou essa relação para regressar a Paris, onde desenvolveu carreira como atriz e também como cantora. Vamos viajar até 1967 ao EP Petit Garçon de Zouzou e vamos escutar Tu Fais Partie du Passé, agora na Floresta Encantada. Mon ami, je crois que tu t'es trompé. Je ne suis pas la fille dont tu parlais. Une vie c'est bien trop court pour ne pas en profiter. Comment as-tu pu imaginer que je pourrais vivre les yeux baissés? Il y a tout autour de moi trop de choses à regarder. Vois-tu, moi j'ai trop besoin de liberté pour accepter celle que tu veux bien me donner. Car une fille, ce n'est pas un objet que l'on garde pour soi à ses côtés et qui doit suivre pas à pas sans ne jamais protester. Vois-tu, moi j'ai trop besoin de liberté. Celle que tu veux bien me donner. Mon ami, je crois que tu peux t'en aller. Nos chemins ne peuvent se rencontrer. Tu ne comprends pas, mais déjà tu fais partie du passé. Ma peau, risquer ma vie. mon chéri, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chéri, mon amour. J'aime mieux faire le plein d'essence que de jouer avec mes sens. Je mets la gomme, je mets les gaz. J'aime mieux ça que d'écouter du jazz. Vroom, vroom, c'est mieux que chéri, mon amour. Chérie, mon amour. Quand je suis sur ma Suzuki, tous ces mêmes le Mikado. Pense à mon corps, pense à mon cri. Mes chevaux, ça 160 chrono. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Mettre le pied sur l'accélérateur, c'est mieux que la main sur un cœur. Je préfère être couché sur un guidon plutôt que de l'être avec un garçon. Vroom, vroom, c'est mieux que chéri, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chéri, mon amour. Je suis la fille à la moto, je suis la seule, je suis momentos no feminino e dois momentos de dois ícones da cultura popular francesa, não só da música, mas também do cinema. Primeiro, Zouzou, Tu Fais Partie du Passé, e também em 1967, Dany, com a faixa La Fille à la Moto. Daniel Grohl, que infelizmente deixou-nos há bem pouco tempo, morreu a 18 de julho de 2022, ela que tem uma série de trabalhos desenvolvidos no cinema, também na música, chegou mesmo a participar no Festival Eurovisão da Canção em 1974, tem três discos em nome próprio. Este tema que acabámos de escutar, La Fille à la Moto, é um single de 1967 e pertence então a Dany. Vamos fazer aqui uma pausa nesta pop psicadélica dos anos 60 de França para darmos espaço a Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Não é uma música em francês de Frank Zappa, mas é uma música que de alguma forma também questiona o que é isto de ser francês, aqui com alguns clichês pelo meio. Chama-se In France e é uma música que surge em 1984 no álbum Them or Us de Frank Zappa, a rodar hoje na Floresta Encantada, In France, no espaço Zuvi Zeva Zappa, dedicado, claro, a Frank Zappa. Civilian. It's a major event down in France. Did you hear where that's located? Way out there in France. Yeah. That's the first thing you hear, something like way on down. And then it smells way on down. Down in France. It does something. Listen. I say the girls is all salty and the boys is all sweet. I say the food ain't too shabby and they piss in the street. Down in France. It's that cold. We're down, down in France. Now you know what? I saw it walking. It was way on down. And then it said way on down. Down in France. Oh yeah. Now you won't believe this. They got the diseases. Diseases. Like you ain't never diseases. Seen. They said they got a mystery blowjob. Turn your pee to green. Diseases down in France. Ain't that something? We're down in France. So look, I saw the color. it looked just like it was way on down. And then it turned way on down. I was down the friend. Oh yes it was. Listen. Look. They got some coffee. Eating right through the cup. Coffee. And when you go cock, they make you stand up. You smell like a native for a couple of weeks in France. Something down in France. That's where it was. Listen, I smelled it. It went way on down. And then it smelled like way on down. That was down in France. Ooh, smelling funny now. So excited when the pool reacts in France. A roof way down in France. I'm talking about Bow Wow. See, they ball way on down. And then they kind of way on down. Never try to get your feet or suck in France. Merci. Momento Zuvi Zeva Zappa na Floresta Encantada, em que tentamos uma vez por semana passar uma música de Frank Zappa e hoje a faixa In France para o registro Them or Us de 1984. Estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada, um programa especial dedicado ao psicadelismo francês dos anos 60 e 70 e vamos fechar com Serge Franklin, um nome importante do psicadelismo francês, também um compositor com um longo percurso, ele que tem vários singles lançados durante a década de 1960, incluindo aquele que vamos escutar agora, que é de 1968. Ele que viajou para a Índia em 1971 e ficou fascinado pelos instrumentos tradicionais da Índia. Começou a lançar uma série de discos com música tradicional, não só oriental, mas também de África e do Brasil, com texturas africanas e brasileiras. E estes discos foram assinados como Black Sun, ele que desenvolveu também mais tarde trabalhos para o cinema. A música que vamos escutar é um single de 1968, já tem aqui alguns elementos mais exóticos, chama-se Exister, é Serge Franklin a rodar hoje na Floresta Encantada e a fechar o programa dedicado ao psicadelismo francês dos anos 60 e 70. Até para a semana. Vous vous êtes levé, et bien sûr il pleuvait. Vous êtes rasé, vous êtes coupé en faisant le café. Vous êtes brûlé. Une lettre posée là sur la cheminée qui semble vous narguer et qu'elle vous a quitté. Vous froissez le papier entre vos doigts serrés. We'll be right back. l'argent qui fait marcher. Dans les rues surpeuplées, les gens semblent peser sur l'asphalte mouillé. Tout commence à tourner, vous avez la nausée. Vous rentrez, vous cachez chez vous à tour de clé. Le miroir étonné vous regarde parler. Dans l'encens, la fumée, surtout plus penser exister. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,